Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Queridos ouvintes, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do Qualquer Bobagem. Eu sou o Felipe Lima, faz muito tempo que não apareço, bem sei, mas cá estou eu. E hoje a gente vai falar um pouquinho de boas histórias que Eduardo Duzek tem para nos contar. Muito que bem, Eduardo Duzek, esse camarada merece muito nossa atenção, que ele é um cara que tá aí até hoje na ativa, faz show, aparece aqui, aparece ali, mas ficou naquele limbo dos anos 80 um pouco. E ele é absolutamente genial, eu sou fã de carteirinha, mas eu acho que muita gente hoje em dia não lembra, não conhece, não ouve mais. Ele teve hits diversos, é Aventura, Nostradamus, Cabelos Negros, enfim, muita trilha de novela. Mas é um cara que hoje em dia não é tão ouvido nos bailes por aí, o que é uma pena. E ele é um cara que tem inteligentíssimo, então ele tem umas letras maravilhosas, sempre ácidas e bem-humoradas e, enfim, perspicazes. É realmente bacana ver o trabalho dele, musicalmente também é muito bom. E ele é daquele tipo que conta boas histórias em suas músicas. E hoje selecionei duas músicas que são ótimas histórias e que eu acho que merecem serem ouvidas com atenção, que muitas vezes pode tocar, passar batido, mas hoje eu queria prestar atenção na letra, que merece muito. E eu, quando eu pensei em fazer esse programa, eu falei, puta, eu vou juntar duas do Legião também, mete o Eduardo e Mônica, um Faroeste Caboclo, que também segue essa mesma linha. Mas eu falei, não, vai ficar confuso, porque assim, Legião merece um espaço dedicado, tem muita gente que critica, é preciso entender o que, que tem ali, então vamos deixar Legião para um outro momento que vai chegar. E hoje vamos ficar com o Duzek mesmo. Bom, a primeira das canções... Ah, mas antes disso, vale dizer que ambas as composições são de autoria do Duzek com o Luiz Carlos Góes. Eles foram parceiraço nos anos 80, fizeram muita coisa bacana junto. E essas duas... Ele morreu recentemente, inclusive. E essas duas músicas são de autoria deles. E é interessante que vocês vão notar que nas duas músicas tem uma temática, uma mais que a outra, a segunda mais que a primeira que eu vou tocar agora, mas tem uma temática de droga, um lance de cocaína e tal, e que era uma realidade dos anos 80, aquela coisa de galerinha do Posto 9, boates da Zona Sul Carioca, era o que tinha. Então eles associam muito, isso é uma figura muito presente na música deles, mas de uma maneira bem humorada, nada pesado, enfim, na época cabia muito bem. Bom, e essa é a primeira música, a história, ela talvez você já tenha ouvido falar, a música da doméstica e tal, porque conta a história de uma doméstica e no refrão ele sempre repete, doméstica, e conta a história de uma doméstica que trabalhava para uns gringos, os caras cheiravam pra caramba, ela nunca percebeu, baixou a polícia, falaram que a culpa era dela, foi a coitada em cana. Na cadeia ela segurou a onda, não sei o que, conheceu as companheiras, tal coisa, deu uma reinventada na situação, saiu, casou com um milionário, aguentou a barra também, que o homem não era fácil, e botou um anúncio que ela tava precisando de uma babá para as crianças. E quem que bate na porta para ser a babá dela? A patroa gringa dela. Então é muito engraçado, é muito bom, e é uma música que tem começo, meio e fim. Então vale a pena ver. Essa música é de 84, chama-se Brega Chique, a música, e mesmo o nome do disco, né, que leva, que tem outros sucessos, mas é de 84. E vamos ouvir, prestem muita atenção na letra, que é demais. Vamos lá, Brega Chique, de Eduardo Duzek. Trabalhar recomendada pra dois gringos, logo assim que chegou do interior. Era um casal tipo metido a granfino, mas o salário era tipo um horror. A tal da madame tinha mania esquisitona de bater, lhe baixava a borrada quando a coisa tava errada, não queria nem saber. Doméstica, ela era doméstica, sem carteira assinada, só caía em cilada, era empregada doméstica. Nunca notou a quantidade de giletes, não reparou a mesa espelhada do salão, não perguntou o que, que era um papelote, baixou os homens e ela entrou no camburão. Na delegacia, sua patroa americana ameaçou: lembra que eu sou uma milionária, eu fungava de gripada, não seja otária, por favor. Doméstica, traficante disfarçada de doméstica, era manchete nos jornais, o casal lhe deu pra trás, sujando o brabo pra doméstica. No presídio aprendeu com as companheiras a se dar bem, a descolar como ninguém. Ficou famosa no ambiente carcerário, como a mulata que nasceu pra ser alguém. Pois não é que a doméstica conseguiu uma prisão doméstica, saiu por bom comportamento, mas jurou neste momento ligar a raça das domésticas. Então alguém lhe aconselhou logo de cara: dá um passeio e vê se arranja algum barão, porque melhor que interior ou que uma cela é ter turista e faturar no calçadão. Até que um dia o Mercedinho prateado buzinou, era um louro alemão que lhe abriu a porta do carro e lhe tacou um bofetão. Doméstica, virou uma baronesa doméstica, mesmo com as taras do barão, segurou a situação, levando uma vida doméstica. Realizada em sua mansão em Stuttgart, ouvindo Mozart, Beethoven de montão, com um pivete mulatinho pela casa, que era herdeiro de olho azul como o barão. Precisou de uma babá, botou um anúncio bilíngue num jornal. Seu mordomo abriu a porta pra uma loura meio brega, uma Yankee de quintal. Doméstica, era americana de doméstica. A nega deu uma gargalhada, disse: agora tô vingada, tu vai ser minha doméstica. Doméstica, era americana de doméstica. A nega deu uma gargalhada, disse: agora tô vingada, tu vai ser minha doméstica. Tá aí, ouvimos Brega Chique, de Eduardo Luzek, uma grande história de vingança, superação, e a mulher deu a volta por cima e fez da milionária americana a doméstica dela. É genial. Bom, pra continuar e terminar ao mesmo tempo, vamos pra próxima música. Essa daí já é de 86, do disco do Zeke na Sua. O nome dessa música é A Índia e o Traficante. Essa música é uma espécie de releitura, vamos chamar assim, se não uma paródia, mas uma releitura de um clássico da música, que é Índia, né, do Cascatinha e Anha, que ficou imortalizado na voz da Gal. E ele fez essa versão muito louca da história de uma Índia que, sei lá, é do Mato Grosso, que conheceu um puta traficante, se apaixonaram e fizeram de tudo junto, viraram maior dupla de bandido do pedaço e acabaram morrendo numa barricada, alguma estrada de Juan Pablo Caballero, sei lá eu onde. E é muito bacana, tá? É muito legal. Tem essa musicalidade de uma Guarânia, vai, essa pegada é total Guarânia, honestamente, até porque segue a primeira, né, da Índia tradicional, a original, mas é isso, é uma música levada a sério, mas com muito bom humor, e que conta uma história muito boa também, e absurda muitas vezes, e cafona, por que não, mas é muito, muito, muito bom, e vale a pena ouvir. Então vamos lá com A Índia e o Traficante, de Eduardo Dusek. Ouvimos A Índia e o Traficante, cantado por Eduardo Dusek, maravilhosamente bem. E essa música tem, enfim, para quem se interessou, para quem gosta, para quem quiser rever, tem um vídeo muito legal do, deve ser de 86 também, do Dusek tocando na música ao piano. O Dusek é um exímio pianista. No programa do César Camargo Mariano, que ele tinha, não sei em que canal, e aí tem esse vídeo, é, puta, é bacana também, que ele é ao vivo cantando isso, de uma maneira muito bem-humorada. Então, se você gostou, vale a pena dar uma olhada lá pra ver. É isso, senhores, hoje eu quis trazer essas duas canções que contam boas histórias de um jeito muito bacana, inteligente, bem-humorado. E eu sempre que eu tô em algum lugar, eu toco, que tá tocando as minhas músicas e toca isso, porque eu ouço isso realmente no dia a dia, eu sempre tento parar as pessoas, puta, ouve, presta atenção e tal, mas o pessoal tá em outra, já não tá querendo prestar muita atenção, e eu não consigo muitas vezes. Então eu espero que hoje eu tenha conseguido atingir esse objetivo aqui, espero que tenham gostado. E ele tem muitas outras excelentes canções e muitas boas também que contam boas histórias. Eu não quis trazer aqui hoje até pra não ficar muito longo, mas quem se interessar, comenta aí, dá um toque, que a gente fala mais a respeito com o maior prazer, tá bom? É isso, senhores. Brigadíssimo pela presença de vocês. Eu espero estar cada vez mais aqui, retomar. Tô com projetos novos, propostas novas para trazer aqui pro nosso podcast. E espero que em breve eu consiga botar, tirar do papel, executar e trazer para vocês, tá bom? É isso aí, esse aqui é o Qualquer Bobagem, eu sou o Felipe Lima e agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Um grande beijo a todos, tchau, tchau. Tentar argumentar, somos chiques. Ele de leve sugeriu um trambique. Lideram o...